com certeza a clareza do treinamento da rádio tá on, só com um cheque. A gente está checando isso, Alex. Ok? Confirma o Vitor Gilete. Que é o Vitor Gilete? A Vitor Gilete é a clareza do Rádio 1 ainda, faça um cheque, por favor. Que é Índia, não, Femeral. Aproximação direta 17, acusa na curta final, Alfa Vitor Juliette, confirma como recebe. Vitor Juliette, retorno de Salvador. Vitor Juliette, confirme como recebe. Juliette, a Torre Salvador, confirme como recebe. Decimal 9 as 5. Indian November Alpha, contact Salvador Tower 118 decimal 9 as 5. 118 decimal 9 as 5. Thanks, sir. Have a nice day. Have a nice day. Azul 4208, após o TAP D, se via para 2000 pés, QNH 1015. Pode estar, via 0, 0, 0, 4, 0. General Weber Alpha, correto. General Weber Alpha, as we round about, we have a runway 179. Roger, continue approach, runway 17, report to final 3 mile 2, threshold 17. Vinde no Vander Alpha. Alfa Vitor Juliette tem pouso autorizado na 17, 130 graus, 109, Alfa Vitor Juliette. Autorizado, senhores, Alfa Vitor Juliette. Como recebe Alfa Vitor Juliette também? Com forte microfonia, a transmissão com forte microfonia, ok? Muito barulho de fundo na transmissão. Paciente, vai verificar o equipamento assim que pousar, essa é a Vitor Juliette. Renan 6207, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. Bom dia, continue a aproximação, pistão no zero, informe a curta final com cheque de 3, 130 graus, 109, 6200. Meme é 3 desse dia para 2 mil pés. Bom dia, passarinho do 2223, acione identificação desse dia, chegada Mari para 4 mil pés, KNH no 0, no 5. Forte fluido, não é possível entendimento. Tem, tem pulso livre na 17130 com 09, após o pulso, faça um cheque para a rádio Alfa Vitor Juliette. Entendido, chegada bom, passaredo 2223. Aproximação no zero, aguardado autorização de pouso, 140 graus no 09, aeronave de pequeno porte efetuando o pouso na cabeceira 17, já vai cruzar a cabeceira no momento, o 6200. Alfa Vida Juliette, seu solo fosse 4-6, táxi livre parte 4, Alfa Vida Juliette. Meia 200 livre pouso no 0140 no 09. Alfa, make 360 degrees your left side, report on final again, engine over Alfa. November Alpha, runway 17. Engine November Alpha, continue your final to runway 17, wind now 140 degrees 9. Continue our approach, Engine November Alpha. November Alpha, you are now clear to land on runway 17, wind 140 degrees 9 knots. Clear to land in your November Alpha. Gente, está autorizado, Aracaju, nível 210, via Golf 677, pista 17, decola, curva à esquerda, no perfil da subida, conde o controle. 119, decimal 35, e a torre 118, decimal 6, acione 5015. Qual o PB? Chame a torre para acionar, o ajuste é 105. dia, Chinamia 200, táxi autorizado para o gate 4, pela Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, gate 4, Chinamia 200. Lima Fox, prossiga. Autorizado acionamento, reporta para o táxi, Lima Lima Fox. Azul 4208, autorizado pouso pista 10, vento 140 graus, 8 mais. Azul 4208. Índia November Alpha, solo aos 50, livre deck track bate 4, reportando pista no 7 litros. Autorizado. Final ILS X-ray pistão no zero, reporte estabilizar no localizador. Bom dia, Chanel 6225, acione identificação, desça via chegada Bonf para o nível 050. QNH10115, liberado das restrições de velocidade. Vachané 6225. Tráfego Salvador, tá 3179, com 340 Guarulhos, tá, cópia pronta. Gente, tá 3179, tá autorizado Guarulhos, nível 340, via Pesulu 44, decolagem da pista no zero com curva à direita, subida é a da El, após da El Leda, e após Leda DCT Eudes. A interceptar o Pesulu 44. O controle 119.35. Acione 5007. Fala boa, o azul 4208. Cente 4208. Táxi pela Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, da Juliette. 3179, autorizado Guarulhos 340-10, direita da El, letra TCT, eu, pelo 44-1935-5007, tá 3179. Correto, tá 3179, chame pronto, o Chile aqui é acionamento. Tá pronto, tá 3179. 2223, desça via para 2000 pés, KNH1015, que ao cruzar o 080, reduza para 2209. Ativo, na redução para 2209, descendo 2525. Professor Juliette, prossiga. A intensidade 4. A frequência 118 decimal 6. Está modulando na 118 decimal 6 ou na 118 decimal 95? 118 decimal 6, o Alfa Victor Juliette. Jetan 3304, acione a identificação desta via chegada a Bonf para o nível 070 KNH1015. Xanem 225, desta para 4000 pés, KNH1015. Lima Fox autorizado, táxi CT, interseção, reporta para ingresso Lima Lima Fox. Confirma o último chama a torre. Lima, Lima Fox autorizado no ingresso no 7, a porta NL pronto. Autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Ciente, autorizado, o X-Ray vai reportar no lote 2223. Chame Torres, Salvador, em 118 decimal 6. Oi, Salvador, 3663, reporta no externo, aguardando autorização para pouso, 3663. 205, limite ao localizador. Chega 205, limite ao localizador. Bom dia, Gol no 434. Acione identificação dessa via chegar na Mari para o nível 080, KNH1015. TAM 3663, autorizado pouso, pista no zero, vento 110 graus, 9 nós, que negócio no 0 no 5. Ok, livre pouso, TAM 3663. Tono 434, reduza para 250 nós. 250 nós, Tono 434. 2233, estabilizou, estabilizou o tráfego. Afirmativo, tráfego 5 milhas à frente, reduza para velocidade de aproximação, chame torre 18, decimal 6, ou passaredo 2223. Objetivo, reduzindo ao máximo, vamos chamar a torre agora, 2223, até já. É. 5316, desça para o nível 050 e reduza para 2209. 50 de nível 229. Chané 6225, desça para 2000 pés. 2000 pés, Chané 6225. Dá no 0 no 5. 3000. Desça para 4000 pés, QNH 10 no 5. Bono 434, desça via para o nível 050. Aproximação aguardando pista livre. Nível 050. Descendo para 050, Bono 434. Afirmativo, Bono 434. Ah, 3663, seu solo 02, livre a pista pela direita, solo 1219. É 225, esquerda, pro 195. Esquerda 195, para o 62. Afirmativo, é pro 195. Afirmo, 195, para o 6225. Puta, 3663. Qual foi o Juliette? Torre. Uma Fox visual com tráfego na final da novela. A passagem do mesmo autorizada a decolagem pistão no 7, o vento 120 graus 9 nós. Atento à esteira de turbulência do Embraer 145 da passaredo na final da novela. Diego 1922, acione identificação, descrevia chegada MAX para o nível 060, que negar 1015, reduza para 2509. Reduzindo para 250, descendo para 060, por nós, 516, vetoração para sequenciamento, autorizado em curva à direita para o 140 para interceptar o localizador. Trip 5316. Direita 140 para o localizador. Trip 5316. Fox autorizado decolagem pista 17, vento 130 graus 89. Passaredo 2223, sala 04, livre a pista pela direita, sala 1219. Livre na direita, sala 1219, 2223. Prole, 6225, nessa proa está autorizado? Negativo, o Chanel 6225, aguarde mais uma proa para interceptar o localizador. Ok. Via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém a Juliette, 2223. Quero 130, reporte estabilizado, 6225. Trip 5531 no meio, se possível iniciar redução para 190 nós. Vai reduzir, 190, 531 no meio. Está detectando o localizador, 531. 5531 no meio, disse para 2000 pés, autorizado, final, ILS, X-ray, pistão 1 na tela. Lima Lima Fox, da presente tem condição de curvar à esquerda e cruzar a pista 1028 do primeiro terço da pista? Negativo. Autorizado cruzamento primeiro terço da pista 1028, Lima Lima Fox, reporta livrando o eixo. Passará. O TAM 31 no 79, táxi autorizado pelo pátio Índia. E no ponto de espera dá 10, chame a torre 18-6. O ajuste é 1015. Boa viagem. Pátio Índia, o passarei do 2223, após a aeronave da TAM, livrar o pátio, está livre de prosseguir para a remota 14, o 2223. Oxenê 6225, na escuta da torre? Afirmativo, baixado travado. Oxenê 6225, autorizado pouso pista no 0, vento 130 graus 8 nós. Tá autorizado pouso, 6225. 434, retornação para sequenciamento, curva esquerda para 0 no 0, limite localizador, desça para 3000 pés do QNH no 0 no 5. Ok, retornação, esquerda para 0 no 0, desça para 0 no 5, limite é ótimo, 434. 1922, desça para o nível 050. 050, 1922. 304, autorizado, final, ILS, X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportará, estabilizado localizador, está 3304. Lima Fox autorizado por hoje, Caju. Hoje, Caju, sim. Bono 434, curva direita pro 030, limite ao localizador. Pro 030, 434. Ife, o nível 370 via Peruísc 58. A decolagem da pista no zero com curva à esquerda. Subida é a Puca com transição Caju. Controle é 19.35, a torre 18.6 e o transponder é o 5025.